Salvador, está 3603, autorização nível 360 Guarulhos. 360 Guarulhos, prepare a subida Gole até a posição Eval, após voará direto Ildis. TAM 3603. Gole Eval após Ildis, TAM 3603. Operação agora na 10, senhor. Paulo, autoriza o 3603 inicial push no 07 após a autorização? Confirmando, é o 3603 solicitando pushback na posição? Afirma, senhor, no 07 para o push acionamento. Autorizado, aguardamos cópia de autorização, 3603. Autorizado o posicionamento, aguardando o cópia 3603. Informe pronto para cópia. Para cópia, o 3603. Aprovado conforme 360 para Guarulhos, Odorisk 50, decolagem da pista 28, curva esquerda, subida Gole até a posição Eval, pós direto posição Eudes. Controle 199.35, aciona 5472. Autorizado Guarulhos, no nível 360, pelo Odorisk 50, decola da pista 28, curva esquerda. Gole, Eval após Eudes, 119.35 após 5472 ao transponder, tá 3603. Atendimento correto, chame pronto para o táxi 3603. Botará para o táxi 3603. 3561, cópia. A escuta, prossiga. 3561 autorizou Brasília, 360, via 217, decola no zero, curva, corrigindo, decola na pista 28, curva esquerda, subida Gole, transição Ofito, controle em 199.35, aciona 5501. 360 Brasília, Brasília, é preso 17, decola da 28, curva esquerda, Gole, Ofito, 1935, controle 5501, transporte, então 3561. Chame pronto acionamento, 3561. Tomarei, obrigado. Fala, Gol, número 3. Número 3, Brasília, guarde cópia, o 360. Uno 273, decolar 221, no chame controle, 19.35, boa noite. Boa noite, 19.35, 273. Pedro 2231, é o solo. Siga. Modifique a subida para Momo, transição VATAP. Momo, transição VATAP com curva direita após decolagem da pista 28. Momo, VATAP com curva direita da pista 28. Só confirmando o transponder, é 5195. Positivo, uma boa ideia, seguida do número 15. Opa, valeu. Prossegue Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 28, lá torre 118.3. Bom voo, boa noite, 3603. Chama o controle 119.35. Salvador, 3455. 3455, chamei controle 119.35. Essa é uma gravação, chame o controle na frequência 119.35. Cópia. Torre Salvador, da 3603, ponto de espera próximo, ponto de espera da 28, próximo. 561 para o pushback acionamento no 08. Chame táxi, o 3561. Precisa chamar a táxi, 3561. Você 28, vento 200 graus, 08 nós. Além da cola pista 28, está 3603. De 231 ao número 2, preparar o pushback no setor, aguarde autorização. Zero zero graus com 08 nós. Pista 17, aguarde confirmação se vai permanecer na subida Momo ou se vai modificar para gole. O 2231. Torre Salvador, Azul 4070. Azul 4070, tráfego avistado, confirme se trem de pouso vai estar travado. Ok, já vai checar mais um pouquinho, 4070. 3603, decolado aos 29, chame controle 119.35, tenha boa noite. 119.35, boa noite, bom trabalho. Depois, 231, pista para decolagem a 17, como solicitado, modifica subida para gole e transição VATAP. Passaria do 2231 com decolagem, com curva direita após a decolagem. Desvio da subida gole, transição VATAP, sem passar por oval, 2231. O número 3 solicita acionamento e pushback, posição 2. Golo número 3, Brasília, nível 340 autorizado, via do Luno 7, decolagem da 10, corrigindo da 28, curva esquerda, subida gole, transição ofito, o controle é 119, decimal 35, aciona 5475, Golo número 3. Golo número 3, autorizado Brasília, nível 340 do Luno 7, via 28, curva esquerda, gole ofito, controle 1935, na fonda 5475, Golo número 3. Ótimo, pronto, táxi, número 3. Chamarei para o táxi, voo no meio, no centro, ótimo. Eu quem? Cobar um velho abraço. Abração, voozinho. Salvador, está 3561 para o táxi 66 a bordo, 4 horas e 25, até na Confins. Confins 4:25, 66 a bordo, no ponto de espera da 28, taxiando via Juliette Alfa, chame a torre, 198, décimo 3, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 28, 183, 3561, bom voo. Do 2231, tráfego da TAM iniciando táxi, essa retaguarda. A livre o pushback e acionamento chama táxi. Boa noite, o Janel 63, 10 estabilizado. Janel 63, 10, continua a aproximação, aguarde que está livre. Estou operando em total extensão. puxa forte, trem todo já travado. Afirmativo, reportarei. O 4070 solo aos 33, livre à esquerda, mantém a posição antes da Alfa, chame solo 1219. Mantém antes da Alfa, esquerda 219, boa. Solo Salvador, boa noite, azul 4070, Ibrana Delta. Boa noite, azul 4070, mantém a posição. Mantendo, 4070. 0 grau 089. E pousa, chame a 63 ou 0? Confirme, 3 pousa, chame travado. Afirmativo, 63 ou 0? Certo. Azul 4070, vai dar passagem ao R2 da TAM taxiando via Alfa, após o mesmo ser autorizado ingresso naquilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Ciente, após passagem do TAM, autorizado ingresso via aquilo, pátio 3, informará para ingresso na Juliette, 4070. Correção, vai ingressar em frente via aquilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1. Ciente, aquilo e 3, 4070. Para o táxi, passarelo 2230, CLB, 54 anos de economia, observando Brasília. Passarelo 2231, autorizado o táxi, via Pátio 1, na Lima, chame a torre no noite decimal 3. O ajuste no 0 ou no 4. Novo. Esse é o táxi, via Pátio 1, até a Lima, chama o... Do pátio 34070. China 63, 10, solo 34, livre à esquerda, mantenha a posição, chama solo 1219. Vai livrar e manteremos a posição 219. Romeo 3, solicito táxi POB 135, autonomia de 3 horas e 50 e alterna com o Romeo 3. Romeo 3, táxi via Índia, Alfa, mantém a posição antes daquilo. Índia, Alfa, mantém a posição antes daquilo, Romeo 3. Do 4070, ingresso a pátio 1, gate 09. Uno para o 094777 azul. Solo, boa noite. Xané 6310, livrando. Boa noite, Xané 6310. Táxi em frente, quilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Quilo, pátio 3, informarei. Torre Salvador, TAM 3561, no ponto de parada 28, pronto. 3561, se autorizado, além da cola separada? Sem parada, TAM 3561. 3561, autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 190 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar 28, TAM 3561. Firme. 4070, ingressando a Juliette. Só confirmando, azul 4070 está ingressando no pátio 1, não é isso? Afirmo, pela Juliette, para 94070. Tá de pronto da cola. Número 3, será que interrompe o táxi ainda antes daqui ou pode prosseguir o táxi? Confirme? Número 3, interrompe antes daqui ou pode prosseguir o táxi? Número 3, autorizado táxi via Alfa na Golf, chame a torre no 8.3, o ajuste no 0.4. Bom voo. Voo, número 3, livre táxi via Alfa, vamos na Golf, chame a torre no 8.3, o ajuste no 0.4. Obrigado, bom dia, bom trabalho, boa noite, bom trabalho aí. Chané 6310, ingresso a pátio 1, gate 01. Gate 01, pátio 1, Chané 6310. Aproximação final, baixar e travar. 3455, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 08 nós. Autorizado pouso, 28, 3455. 3561, decolado aos 38, chama agora o control em 119, decimal 35. Tomou voo, boa noite. 1935, boa noite. Passarei 2231, autorizar a decolagem da pista no 7, o vento 200 graus, 07 nós. Ajuste no 0.4. Livre decolagem, passarei 2231. 3455, solo aos 39. Agilize liberação da pista, por gentileza. Libera na Charlie, chama o solo no 21 decimal 9. O TAN 3455. Charlie 219, o TAN 3455 informa que pousou com vento de cauda. Gente, grato. Torre, uma boa noite, TAN 3662, sinal da 28. 662, boa noite, continue a aproximação, confirme está baixado e travado. Está travado. TAN 3662, continue a aproximação, aguardando pista livre. Informa que o vento 200 graus com 08 nós, foi reportado vento de cauda, a nave pousou à sua frente. Eficiente, TAN 3662. Taredo 2231, decolado aos 41, chama agora o controle em 119, decimal 35. Então, bom voo, boa noite. 935, obrigado, boa noite. Salve, Salvador, boa noite. Até 3455, livre, não se escuta. 3455, boa noite. Táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette 08, 3455. 62, autorizado pouso, pista 28. O vento 200 graus com 08 nós. O ajuste é 1-0, 1-4. Livre pouso na 2283. 662 no solo aos 42, se libera à esquerda, mantém a posição antes de ingressar no ataque Sui Alfa, chama o solo 121 decimal 9, boa noite. Libera na esquerda 219, chama o solo 3610. Solo Salvador, T3662, livra B. Tran 3662, táxi via Alfa India Gate 02. Alfa India 02, Tran 3662. Pista 28, o vento 200 graus com 0,5 nós, ajuste 1-0, 1-4. Atento foi reportado, vento de cauda, aeronave fuso à sua frente. 3854. Rigor no 1193, boa noite. Boa noite, Gol no 1193, confirma está visual com o Airbus da antena curta final da 28. 1193, afirmo. Firme, Gol no 1193. Afirmo, Gol no 1193. Gol no 1193, após o pouso do Airbus, está autorizado a alinhar e manter pista 28. O Airbus alinha e mantém 28, Gol no 1193. Radial 50, é o solo, prossiga. Gente, eu tenho um plano aqui, Salvador, Salvador 030, só confirme até quantas milhas e a radial que vai voar de Salvador. Aguarde coordenação junto ao controle cardial 50. Só confirmando, vai realizar após a decolagem procedimento instrumento. Se ingressar no ataque, sou Alfa. Esquerda 29 antes da Alfa, 3858.